Not even supposed to be here today. Bem-vindo a mais um Rota de Fuga Podcast. Fuga e a gente vai falar mal sobre do trabalho. Por quê? Porque basicamente, se Deus ajuda a aquecer da madruga, todo gari, todo padeiro era rico, né? Exatamente. E aqui comigo nós temos ele, o homem que tá no futuro, no passado, porque eu ainda não sei qual a diferença de horário, Jafar. Daqui é Jafar e o trabalho empobrece o homem. E aqui conosco, a convidada especial, a tia da Lan. E aí, bebês? Então, galerinha, já adiantando, eu e a tia da Lan temos uma profissão parecida. O Jafar é o único aqui que ele não trabalha, ele só dá aula. É. Só não, é complicado, hein? É. E coloca Telecurso 2000 e vai pra praia. Oi. A colega que fazia isso, velho. Legal. Quer dizer, ela não podia sair da sala. Eu tinha um professor de geografia que ele basicamente levava filmes, levava DVD piratão e deixava passando pra gente. Uhum. Gente, aventuras de... E assim. Gente, a loucura. É, e o futuro do Brasil, né? Assistindo filme. É, me gerou, né? Já prova que já viu ele. Uhum. Mas e aí, quem se arrisca a começar contando uma história de trabalho? Ah, não sei, vou deixar pra vocês que já são de casa começar e depois eu entro no clima. Tá bom. Então, eu acho que eu começo, então. Começa aí. Rapaz, ensinar, velho, é um negócio que, convenhamos, velho, é injustado. Isso aí, eita porra, que é isso? Mata! Isso aí é o espírito do Paulo Freire te perseguindo. Fale não que eu já briguei com o Bolsonaro porque ele disse que a culpa da educação no Brasil tá assim por causa do pobre Paulo Freire, velho. Coitado. Nossa senhora. Coitado do velhinho. Bom, mas eu vou contar uma que isso aconteceu comigo há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Comecei a ensinar. Eu tinha era um sábado, porque a gente tinha feito greve, né? E aí a gente teve que pagar, né? Aí, pra piorar, uma colega minha, ela tava presa no engarrafamento, ela falou, por favor, pelo amor de Deus, fica com a minha turma aí durante um tempinho, que eu já tô chegando. Beleza. Coloquei, juntei duas turmas, né? Ficou aquele mar de aluno ali, zoando, conversando, aí pra eu passar o tempo, ó, me faça aí uma redação aí de 10 linhas aí, ou 15 linhas, sei lá, que fale sobre um dia que eu nunca vou esquecer. Aí tá, né? Pessoal, deixa aí, enquanto isso eu vou sentar aqui, eu vou ficar de boa aqui até esperar a professora chegar. Aí, quando vem um aluno, professor, era uma turma de terceiro e quarto ano junto. Eu fiz um texto que um momento inesquecível na minha vida foi quando meu cachorro morreu. Say what? Puta que meu Deus do céu. O cachorro morreu, fiquei triste. Não, isso aí é o mínimo. Ele teve um outro menino lá, grandes merda. Isso aí, o cachorro morreu, que babacão esse menino. Não, babaca. Aí eu olhei pra ele. por aí. Aí eu olhei pra ele. Oh, tá, que tinha sido o meu aluno ano passado. Aí eu falei, pô, tá, beleza, cara. Então me diga aí o que você escreveu. Não escrevi nada, não. Não tô com vontade de escrever nada, não. A minha vida não tem significado. Não, escuta que o negócio piora. Falei, não, então beleza, cara. Se você não quer escrever, então se você acha que a morte lá do cachorro, do menino aí, não é algo importante, me diga o que realmente... Um momento inesquecível. Você não quer saber? Não, tá, eu quero. Ó, você quer saber? Um dia que eu nunca vou esquecer foi que eu fui deitar pra dormir. E aí, quando eu acordei, minha mãe foi embora. Credo, e nem olhou pra trás, pois é. E pior não, sabe, pensa uma sala com um aluno bagunceiro, aluno conversando com um aluno que não tem nem aí. Quando o menino falou isso, velho, a sala ficou em silêncio. Ficou em silêncio, assim. Eu aí falei, caramba, né? Eu tenho que falar alguma coisa aqui, que tem que dizer alguma coisa pra esse menino. Exato. É. Pra ver se salva, né? Salva a alma. Dessa criança. Aí eu lembrei uma coisa, né? Falei, ó, veja bem. E pior que isso é verdade. Né? A minha mãe, ela... Os pais morreram quando ela tinha 7 anos de idade. E aí ela foi cuidada pelo... Por um padrinho, né? Na cidade interior, ela tinha um padrinho. E aí os irmãos foram separados, né? Cada um foi viver com um dos padrinhos. E ela ficou trabalhando para essa família aí até completar 18 anos. E aí, realmente, aposto que a morte dos pais dela também deve, meus avós, por sinal, deve ter sido algo inesquecível, né? Infelizmente, mas... Aí né, sua ainda... mãe pegou uma roupa preta de morcego, começou a combater o crime. É, tipo... Não, mas eu falei assim, não, mas aí... Quando você tiver uma idade, tiver filhos assim, você vai pensar e você não vai ter o mesmo exemplo que sua mãe. Eu creio eu que você vai querer cuidar dos seus filhos, né? Aí ele parou. Assim, ainda foi sensível. É, pois é, tinha que atacar um ponto sensível dele. Ele ficou lá, ficou bolado assim com essa resposta assim. Eu disse, não, eu nunca vou deixar, não vou abandonar meus filhos se eu tiver assim um dia. Aí eu... Meu pai me abandonou. Eu também pretendo não abandonar meus filhos. Depende. E o pior é que agora tá na moda entre as crianças, porque lá na House frequenta muita criança. Um fica zoando o outro porque, teu pai, tipo as crianças que não têm pai, e elas mesmas falam, não tenho pai, meu pai foi comprar cigarro. E eu fico, mano, por que eles estão brincando com isso? Você não tá complicado. O meu pai infelizmente isso é normal. Cara, meu pai abandonou a família pra ir fugir com a amante. Meu Deus. Meu pai me abandonou, tinha o quê? 11 anos? Não é pra dizer nada não, mas minha esposa, ela passou algo mais ou menos parecido com isso também. Aí, nossa. Todo mundo tem um trauma. Pois é. Meu pai bom, eu não tenho esse trauma, eu acho que eu que vou fugir um dia, não sei, talvez. Sim, nunca saber. Mas eu conto pra vocês. Cara, o meu pai, ele ainda tem a cara de pau de chegar pra mim e falar, um dia, meu filho, você vai passar por isso, você vai entender o que eu tô fazendo. Caramba! A gente riu e você escuta pra caralho. Isso foi é pesado, é realmente pesado. Gente, pra ver de onde eu venho. É. Por sorte, a mãe me deu ótimos exemplos. Isso depende disso. Eu tenho outro, mas. Vai aí, Lucas. A do cara que você queria tomar feira com o porrete, essa é boa. Tem várias. Vocês querem ouvir aqui, não foi comigo, mas eu vou ouvir a bandidos, ou vocês querem ouvir de quando eu fui ameaçado de ser esfaqueado? Acho que da faca é mais interessante. Então. Vamos lá. Um cara que era meu trabalho, um velho. O maluco tinha dreadlock, era um visual de roqueiro. Não, porque Black Sabbath é bom, porque não sei o que, essas porcaria farofa de hoje em dia. E ele ficava na dele, escutando a música dele. Aí volta e meia ele vinha com os papos mega malucos de hippie, de não sei o que, de o sol. Só que tá, até aí a gente meio que tá, ele tá ali. Esse é até que do nada. Uma segunda-feira ele chegou doidão. Mas tava meio que na dele, e eu tava normal. Então, esse cara tá puro. E de repente, foi passando, ele foi ficando mais doidão, até que do nada ele começou a ofender uma moça que tava lá. Só para aí, mano, não sei o que lá. Aí eu vi um moleque, um amigo meu que era negro, e não Michael Jackson. E nisso ele chamou, começou a xingar o maluco, tal, de crioulo, não sei o que. Aí o tempo dele acabou, o cara. Ah, coloca mais tempo aí, põe 10 horas. Não vou colocar tempo pra você. Por que não? Tô pagando. Mas não, você tá sendo racista aqui, eu não vou permitir. Não, mas não sei o... Você tá sendo racista e você tá sendo xenofóbico. Eu não vou permitir isso aqui dentro. Quem você é? Eu sou atendente da Lan House. Eu decido que... Autoridade máxima e dos brabos. Autoridade aqui dentro, sou idiota. Não, eu fiz isso na máquina de pau. Aí ele saiu. A história é grande, porque ele saiu. Esse meu colega foi fazer alguma coisa também. O maluco encontrou ele na rua, deu uma porradão no meu colega. Aí o cara voltou, depois. Eu mandei teu amigo pro ML, eu matei teu amigo, o cara tava doidão. Aí nisso meu colega chega, e aí, pessoal? Aí meu colega, esse maluco me deu um soco aí, no meio da rua. Aí seguiu. Nisso que seguiu, esse doidão voltou depois com canivete. Não, porque tem coca me ameaçando. Meu, caraca. Eu comprei um estilete pra me defender. Eu sou rápido, ele não tá sóbrio. Eu sei lutar. Vi muito Naruto pra isso. Aí ele... Sim, aí eu basicamente... Aí nisso seguiu, deu polícia. Caiu o maluco do jogo do bicho, chamou o policial que era amigo dele. Caraca, ó, já envolveu a milícia, uhum. O jogo do bicho, meu Deus do céu. Aí, sendo que depois, aí nisso o cara parou de ir por um tempo. Ele apareceu uns outros dias. Por que você tem que colocar tempo pra mim? Porque eu já gastei muito dinheiro aqui. Aí eu, e daí? Sendo que esse meu colega, ele brigou de novo com esse maluco. Porque esse cara tá arrumando briga com todo mundo na rua. Aí esse cara tava xingando um dono de uma lanchonete. Meu amigo pegou uma barra de ferro e bateu nesse cara. Gente! E a parte engraçada é, teve essa briga, esse cara tinha sumido. Aí meu colega veio me contando, pô, felizão, né? Mataram aquele cara. Encontraram o corpo dele esfaqueado. Aí eu, ah, beleza, foi resolvido. Aí passou um tempo, sendo que pela descrição do corpo era ele. O mesmo tipo de roupa, o cabelo e tal. O cara aparece um mês depois. Ah, pronto, agora. Eu olhei assim, oh, beleza, tem um zumbi aqui. Gente. Até hoje eu tenho um estilete guardado. Melhor coisa, né? Melhor opção. Você depois sabe. Dessa. Mas e aí, conta uma história do seu trabalho. Então, né? Lan House, mesmo ambiente, complicado. Atendimento de seres humanos é complicado, sabemos, né? Sim. Eu já trabalho com atendimento já desde antes de ter Lan House. Lan House é minha, no caso minha, do meu marido. Sempre trabalhei com atendimento, sempre entendi. Capitalista! Que... Capitalista! É, burguesa, safada. E aí a gente sabe desde sempre que é complicado atender seres humanos, né? Então, quando eu abri a Lan House, eu ainda fico chocada com algumas coisas, mas tem uma em específico que eu, inclusive, até gosto dela, que foi assim. Teve uma senhora que foi lá pra pedir pra imprimir contra-cheque da Rio Previdência, né? E aí, geralmente, a pessoa... Ah, eu faço muito isso. Isso. Que aí, geralmente, a pessoa dá o CPF, de funcional, e ela própria tem a própria senha pra acessar, certo? Aí, era um domingo, a gente aqui até ano passado, a gente abria no domingo, de manhã. Não, você tá maluca, só tem doente. Só doente geralmente, muda assim, sobre domingo. Não, eu abria domingo. Domingo até 2 horas da tarde. Aí eu tava lá, a moça chegou. Rua vazia, né, domingo, daquele jeito. Aí ela, eu quero imprimir o contra-cheque do Rio Previdência. Aí me deu o ID funcional e me deu a senha. Nesse dia meu marido não tava lá na loja, porque domingo eu abria sozinha. Aí a senha dela não funcionou. Ela falou, que coisa estranha, a senha não funcionou, mas eu tava muito tempo com a mesma senha e no mês passado eu troquei aqui com outro menino, que no caso era meu marido. E eu achei muito estranho que quando ele fez a senha nova pra mim, ele ficou mexendo muito no celular dele. Assim, resumindo, ela deu a entender que o Rodrigo salvou a senha dela e ficou com a senha pra ele, entendeu? Pra ele ter acesso aos dados dela. Sim, sempre tem um velho maluco que pensa isso. Exatamente. Aí eu fiquei assim, senhora, porque eu realmente não tinha o que eu fazer. Eu falei, ó, o que eu posso fazer pra você é o seguinte, eu acho que não tá entrando porque é domingo, alguns sites realmente não rodam, porque tem que rodar domingo, feriados, as coisas. Eu não sei nem se esse é o caso, mas eu imaginei que fosse uma explicação mais plausível, né? E ela não aceitava de jeito nenhum que a senha dela não entrava. Não, mas a senha é essa, a senha é essa. Estava anotada num papel, até com a letra dele, com a letra do meu marido. Tinha letra maiúscula, né? Não lembro. Eu sei que a gente tentou tudo e não entrou, de jeito nenhum. Eu cheguei a essa conclusão. Senhora, provavelmente porque é domingo, né? É, tenta, vem amanhã que eu tento com toda a paciência do mundo. Eu, nesse tom aqui que eu tô falando com vocês, eu falando com ela. Ela foi ficando com raiva, porque ela não tava com raiva porque ela não conseguiu entrar. Ela ficou com raiva porque ela achou que a gente tinha pego a senha dela pra alguma coisa, entendeu? É, aí ela saiu assim um pouquinho de dentro da loja pra olhar o nome na placa, né? Ficou assim, eu quero saber o nome daqui! E tal, e olhando as placas, olhando os cavaletes e não sei o que, pra saber o nome, ficou falando o nome da loja. Posso falar o nome aqui, gente, pra fazer o mexão? Pode fazer o jabá, pode fazer. Ah, e vou fazer o teatro então. Ela olhou a placa assim, é Top Tier Informática. Eu vou... Aí, o que ela deu a entender pra mim? Que ela ia pegar o nome e ia processar, né? Aí eu, muito debochada que já sou, e foda-se porque eu sou a dona da One House, né? Eu falei assim, aí eu, debochada que sou, e dona, falei assim, minha senhora, vem aqui. A senhora quer um panfletinho da One House pra levar, pra você ter um nome certinho, telefone daqui e tudo, CNPJ? Aí ela puxou da minha mão assim com raiva e saiu andando. Aí, beleza, né? É, fiquei imaginando. Aí falei com meu marido, falei, olha, deu um bafafá com aquela moça, não sei o quê. É, provavelmente ela vai querer processar a gente. Ele, mano, mas ela vai processar como? Não tem o que processar, não tem motivo. Ela provavelmente fez só um showzinho, né? Daí, beleza, passou uns dias. É, agora uma outra curiosidade para poder entrar nesse tema. É, eu tenho uns parentes que eles são envolvidos com banda e tal, e macumbas em geral, né? Feitiçarias. É, e eu sou um pouquinho bruxa também. Então, aí um belo dia eu fui lá me consultar com a entidade. A entidade simplesmente falou pra mim, você teve uma desavença com uma cliente, não teve? Aí eu falei, sim, teve, né? Tem pouco tempo. Ele falou pra mim tudo o que aconteceu. Toda essa história que eu contei agora, a entidade contou pra mim. Falei, realmente teve. Já achando que ele ia falar que ela ia me processar, né? Ele falou, não, pois você saiba que ela roda também. E ela foi na Macumba botar o nome da tua loja na Macumba. Falei, não acredito que a mulher não me processou e botou o nome da minha loja na Macumba. O CNPJ tem tudo pra não ter erro. Eu dei o panfleto na mão dela, você tem noção disso? Ela deve ter levado o panfleto, não sei. Porque assim, e realmente o movimento da minha loja deu uma caída. Eu não sei se vocês acreditam ou não, eu não sei, gente, sinceramente, eu tô contando o que rolou. E aí a entidade falou pra mim, olha só, você vai fazer isso e se isso pra quebrar, é tipo, ele me deu umas dicas lá pra poder fazer uma limpeza e voltar ao normal. E ele ainda falou assim, olha, você preste atenção, depois que você fizer a limpeza, ela vai passar na tua porta. Ela não tem passado lá, né? Eu falei, realmente, ela sumiu. Depois desse dia que ela falou que eu entendi que ela ia me processar. Daí ele falou, ela vai passar lá pra ver se a loja realmente caiu o movimento e ela vai ver a loja lotada. Ele falou. Aí eu falei, então beleza. Aí fiz tudo desconforme. Fiz tudo que tinha que fazer. E realmente, no dia seguinte, ela passou lá pra tirar xerox. Ela ficou tão chocada, que tava tão cheia a loja, que ela começou a gaguejar na porta da loja. Eu só queria fazer um protesto aqui que o nosso membro baiano do grupo tá quieto. Não, que o povo tava fazendo um barulho aqui, eu tive que colocar no mudo, velho. Não, a gente tá falando de macumba e o baiano aqui tá quieto. Eu contrato o cara pra ele ser um especialista nisso, ele não fala nada. Rapaz. Mas não é uma doideira, a mulher pegou meu panfleto, levou lá na macumba, deu certo por uns dias e depois eu fui lá e quebrei. Aí ela foi e voltou e viu a loja cheia, ficou chocada, gaguejando. Ainda me pediu fiado. Eu não acredito que essa mulher tá me pedindo fiado aqui, 25 centavos xerox. Aí eu fui e fiz fiado pra ela, porque eu gosto de matar na bondade. Que isso, falei, não? Vou fazer, fiz, querida. Depois você me dá. E depois ela sumiu. E de vez em quando ela passa por mim na rua, eu sinto até umas energias negativas, mas nada me abala mais com ela, que agora eu já estou ligada e protegida. Tá doido? Que história, que loucura! A mulher botou o nome da loja no Macumba, achei que ela ia processar. Eu cobraria 25 centavos de sacanagem. Ah, tô esperando ela voltar, porque ela falou, eu tô sem trocado. Falei, querido, então tá bom, vou fazer pra você não ter mais problemas aqui como você já teve antes, né? Eu sou muito debochada, infelizmente não tem como esconder isso. Aí ela foi e fez e saiu de lá chocado com a loja cheia. E é isso, gente. É a Macumba. Botaram o nome da minha loja na Macumba. É bom, hein? É a vida. Teve uma vez que o cara... A minha chefe tava de licença maternidade. A outra... Eram duas lojas na época, que era uma só de manutenção e a Lan House. E a gente ficou... E, tipo, tava com pouco... Tava só com um técnico, um atendente, na Lan tava... Eu e minha colega. Tipo, sobrecarregados. E chegou um senhor, fedendo a nicotina. Sempre tem, sempre tem. Ele olhou... Ah, porque eu queria deixar... Foi falar com a minha colega. Porque eu queria deixar esse material pra digitar, mas... Aí a letra do cara era indecifrável. Porque eu preciso disso aqui, e aqui tá... Eu queria... Ah, minha colega, olha, mas não dá pra entender essa... Ah, mas eu dito pra você, então. Eram umas 9 páginas. Meu Deus! Ah, impossível! Aí eu olhei e eu, não vai rolar. Como assim não vai rolar? Eu tô falando com ela. Cadê o responsável? Meu colega, ele é um funcionário mais velho, então ele é o responsável. Aí o cara olhou pra mim com uma cara... Ué, são 9 páginas, a gente tem coisas pra entregar, tem atendimento, não dá pra poder fazer. Ah, mas você tá me negando um serviço, você tá me negando atendimento, então por que tá ali na porta? Tem, porque a pessoa vai trazer um rascunho com letra legível, vai deixar pra ser digitado, e a gente vai entregar com coerência. Determinado. E o cara ficou... Não, porque o maluco deu um show. Cadê? E a sua responsável? A minha chefe tá de licença maternidade. Se você quiser esperar o bebê nascer... Meu Deus. Eu venho daqui a 6 meses, então. Qual o seu nome? Gente, ele falou. Ele falou não voltou, que... Eu fiquei esperando. 6 meses depois eu tô lá esperando ele. Tô até hoje. Ai, gente do céu. Ele ainda falou que ia voltar. Falou. E eu fiquei lá. Volta, filho. Vamos lá. Gente, loucura. É complicado pra você porque você é funcionário, né? Pois é. Caraca, complicado. Já falei. Vamos lá. Conta as tuas histórias de colégio. Rapaz, não. Essa história da velha, eu lembrei de uma história que não aconteceu comigo. Aconteceu com um vizinho meu. Quer dizer, não é bem um vizinho, né? Era eu. Que era o cara era policial militar. Olha só o nível da história. O cara não era vizinho, morava no mesmo bairro. Mas ele tinha uma vizinha, que era uma velhinha, que todo final de mês ela ia no banco para pegar um dinheiro, né? Pegar um salário mínimo de pensão. Aposentadoria. Isso, aposentadoria. Só que acontece o seguinte, ela, assim que ela saiu, que isso colocou, foi roubada. Ela começou a chorar, não sei o quê. Eu estou no torrent? Quem sabe? Aí ela começou a chorar, contar a história lá para os vizinhos, lá, a tristeza lá. E aí cada um deu uma vaquinha. Só que ela ficou indignada, né? Olha, vem cá, como é que é esse cara? Cheguei. Pronto. Opa, temos aqui o nosso índio. Tô mal. Desculpa. Depois eu adiciono, porque eu não quero editar a apresentação. A gente tá aqui com ele, que veio depois de eu ter que summonar ele na tribo. David Alexandre. David, fala, tá outra nossa convidada, que é a tia da Lan. Tia o quê? Olá. Tia o quê? Peraí, desculpa interromper a sua edição, mas... Como é que é o nome? Repete de novo aí. Tia da Lan, cara. Tia da Lan. Não é tia do Alan, é tia da Lan. Não, Lan House. Por que tia da Lan? Ela tem uma Lan House. Até as pessoas de 60 anos me chamam de tia lá. E é na Lan House, então é tia da Lan. Oficial. Só queria prazer, dizer que a primeira vez que me chamaram de tio no meu trabalho, eu quase morri. Eu tenho 19 anos, gente. Na época eu tinha 19 anos. Você tem cara de velho, mas, rapaz. Agora eu tenho 20. Se trabalha na Lan House, já é tia da Lan. Não interessa qual é o seu nome. Ninguém sabe seu nome. É, porque como é que o cara vai pedir a hora pra ti? Ô tio? Pois é. Coloca uma hora pra mim aí, coloca uma hora. É isso mesmo. É isso. Então, vamos lá, boa noite, galera. Tá, continuando. Continuando a história do Jafar. Aí, né, o policial perguntou lá como é que era esse cara? Me diga aí, me descreva. Aí não é que o cara, num dia de folga dele... Né? Acho que foi 2 ou 3 dias depois, foi lá, foi esperando na porta banco. E não é que pra azar, o idiota do cara, velho, tentou fazer a mesma coisa, roubar um velhinho que tava saindo do banco. Mas aí o cara pegou ele. Aí... Mas eu não fiz nada com ele, não. Isso aí o cara falou tranquilo, bebendo uma cerveja. Cancelou, eu só peguei... Não, eu só peguei uma barra de ferro e quebrei todos os dedos dele. Não fez nada, não. Super normal. Esse cara era o Batman, eu não mato, eu só deixo quebrado. Eu perguntei o que ele tinha feito com o dinheiro que tinha gastado no touro. Drogas. Aí, como eu tava de bom moço, eu quebrei todos os dedos dele. Nossa senhora. Gente. Pela madrugada. Queria as crianças da sala, amiguinhos. Bem que quem vai escutar essa porra aqui não vai ser criança, né? Só velho, né? Fica a dica aí quando for fazer um salto, cuidado com o que ele tá vendo. Pois é. Tem a mão pelos seus dedos. É, pois é. Ainda bem que tu só martelou, imagina se tu tivesse cortado, velho. Pelo amor de Deus. Eu tava com o cara. Mas ele tinha da faca em casa. Mas aí, David, você que chegou agora, paga a prenda, me conta uma história de trabalho. História de trabalho? Fone, você trabalha com o quê? Tem que contar. Rapaz, atualmente eu tô trabalhando num pet shop, cara. Você não. Eu perguntei se você trabalhava num pet shop, aí você não trabalha em pet shop, não. Não, eu falei, que eu trabalho em pet shop. Não sei não, você tirou isso aí, mas eu trabalho. É. Acabando, cara. Cara, eu tô pensando aqui, velho, mas eu acho que na situação corriqueira do meu trabalho, eu acho que o único empecilho que tem é mordida de cachorro, né, velho? Ah, não, não, não, tenho. Tem uma. Cara. Você pegou um amigo atrás com um cachorro? Não. Deu banho em pudo? Ah, estou em pudo? Não, eu só trabalho com banho. Não trabalho com tosse. Eu trabalho com lâmpadas. Não, mas teve uma vez que foi um cliente lá, aí ele levou, eu acho que era um Golden, não tô lembrado. Aí o carinha lá levou, não, dá um banho no cachorro e tal. Aí tinha um garotinho, tava, tipo, o cachorro era monstro e tinha um garotinho segurando a coleira. Mano, na hora que eu fui tirar a coleira desse menino, velho, o garoto começou a chorar, a berrar na loja, eu, pelo amor de Deus. Gente, o que eu faço? O moleque é o mal, aquele cachorro que não deixou nem dar banho no cachorro, moleque. Mano, foi. Eu não sabia nem o que fazer, cara. Eu falei, cara, o que eu faço? Ele falou, amiguinha, só um banho, não é um abate, não é uma eutanásia. O seu cachorro vai ficar cheirosinho. Maravilhoso. Amiguinho, aquela faca dele não é pra poder matar ele, não. Se preocupa, não. Não, aquela mangueira ali não é pra enforcar ele. Não sai ácido nem nada, somente aquele soprador não vai, tipo, matar ele ou estripar ele. Não, imagina. Isso aqui não é aquele pet shop do Rio de Janeiro que o filho da dona espancava o cachorro. Ah, não. Pelo amor de Deus. Ai, credo. Não. Não, não bate cachorro, não. Tá maluco? Ô David. Oi. Você já deu banho em pinche? Ah, não, cara. Eu já dei banho em um pinche, velho. Mas foi pra nunca mais. É uma delícia, né? Eu tenho um. Nossa, foi pra nunca mais, velho. Você tem o cachorro de Satanás. Ah, eu tenho outro. Eu tenho outra história aqui. Eu trabalhava no outro pet shop, porque eu tô trabalhando no pet shop de área nobre, né? Então, sabe como é que é, né? Aí, mas eu trabalhava. Coroa pra caramba que leva os Não, é aí assim antes... que ele pagou ingresso de Guerra Infinita, gente. Peguei. Eu. Antes de eu trabalhar nesse novo pet shop onde eu tô, eu trabalhava num outro que. Uma vez o dono chegou lá e falou assim: não, eu queria que você. Levou um pinche, né? Bem, a menina puxou o assunto do pinche. Aí ele, não, eu só queria que você cortasse a unha do meu cachorro. O tamanho do cachorro era minúsculo. Olha o nome do cachorro, era Sansão. Ai, que lindo! Eu olhei aquela coisinha miudinha com aquela unha que parecia usar o caixão, tá ligado? Mano, parecia Wolverine. Falei, mano, esse cachorro nunca na vida cortou unha. Nunca. Mas na hora, aí eu, beleza, então vamos lá, eu vou levar aqui e tal. Mano, na hora que ele ia pegar, o próprio cachorro mordeu o dono. Eu falei, o quê? É assim, eu não mexo nessa porra, não, eu não mexo nisso. É não. Assim, mano, é desse jeito. Mano, foi três pra pegar um mini pincher. Desgraçado. Então, é, pincher é o meu local de fala, porque eu tenho um, e o meu já tá até velhinho. Ele, é, quando ele era um pouquinho, não vou falar que quando ele era menor, porque ele sempre foi pequeno, porque ele é número um, mas ele, quando era um pouquinho mais novo, ele teve doença do carrapato, e a gente teve que levar ele para fazer exame e tirar sangue, né? Aí a gente tava dentro do veterinário, veio a moça com a seringa, mas ele era, tipo, na época, ele era super tranquilo, bem filhotinho dele. E não conseguiu segurar ele e segurar a seringa. Aí chamou uma outra pessoa. Aí já foram duas pessoas segurando um filhote de pinche pra tirar sangue. Daqui a pouco, não estou conseguindo. Chama mais um. Aí eu, gente, como assim? Três pessoas segurando. Segura cada perninha dele. É. Que ele. Mais aí um ele pra segurar a boca. Exatamente. Eu fiquei, gente. Aí que a gente entende da onde que vem essa fantasia da cabeça do povo de que o pinche era um cachorro super demoníaco e tal. Eu até gosto, porque não entra ninguém aqui em casa sem eu. É um mini pitbull, né, cara? É isso mesmo. O pinche benefício é maravilhoso, porque ele come pouco, o banho dele é tranquilo e, né, e ele bota tanto medo quanto um pitbull, quanto um Rottweiler. É isso, gente. É maravilhoso. O banho dele é tranquilo pra você que não vai dar banho. Não, é tranquilo pra mim que já tô acostumado. Não é tranquilo. Então, mas é complicado, é complicado mesmo. Deus, a mãe, cachorro, cara. Pincher é muito complicado. Mano, eu só sei que no desenrolar dessa história, a gente teve que pegar o cachorro à força. Meu mano, Deus. A gente arrastou o cachorro até a nossa parte lá onde fica o setor, né? Aí a gente tava tentando colocar a morda, a focinheira, né? E não ia. E ele queria morder, mano. O chefe teve que pegar ele pela cabeça, mano, e segurar a porra da minha mãe. Segurar ele, aí colocou a focinheira, mano, acabou. Já era. Acabou a moral do cachorro. Ele ficou estático. Não serviu pra nada. Mas a gente pode fazer o quê, né, cara? O cara quer que corte tudo. Quanto maior o cachorro, mais dócil. Quanto menor. É, mais doce ele é. Mais bobão. Cara, sim, e inclusive vai tem um cliente lá que a gente pega o cachorro dele lá no condomínio, que é um pitbull. A bicha é maceta, é a coisa mais dócil do mundo, velho, uma fêmea. Caraca, eu me surpreendi, velho, com aquela fêmea, velho. Pois é. Não é nem braba, é o tamanho da mandrunga. O meu pincher, ele bota terror aqui no quintal. E o nome dele é Mastodonte. Por causa do mastodonte. Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre dente de sabre! Tiranossauros! É o Megazord do Ranger Preto, é essa a referência, sim. E aí quando a gente chama mastodonte, a pessoa já fica esperando vir o quê, né? Um monstro, né? Um monstrão, mas não vem elezinho, mas ele... Eu só queria dizer que como fã de Tokusatsu, pra mim a referência é o... O cara é o Ranger Preto de Zill Ranger, não de Power Ranger, tá? Só. Ah, é? Fala. Aqui é a torre, porra. Raiz. Ah, tá. Lucas e suas referências de Tokusatsu, né, cara? É, obscuras. É, não. Pergunta qualquer coisa aí de Kamen Rider pra ele, pra ver se ele não gosta. Ele não vai te responder. Pelo amor de Deus. Ah, tá. Ok, o assunto aí. Reiniciando a fila. É, eu vou contar uma história que ela aconteceu comigo, ela aconteceu com o meu colega quando ele tava no famigerado turno de sábado. Uhum, sempre com colega, né, velho? Não, é porque eu não posso trocar de turno, cara. Que eu faço curso, eu tenho que pegar o turno da manhã pra poder conseguir ir pro curso. Tá ligado. Ele tinha um horário que era de 5 às 9, Que pessoa em sua consciência vai querer imprimir alguma coisa num sábado entre 5 e 9 da noite? Caralho. Acho que acontece, sim. Peraí, não é aquela. Não é aquela história lá que tu me contou uma vez, não, né? Não, acho que é uma outra. Vamos ver. Canta aí. Ele tava no trabalho, como sempre, é meio vazio. Só que antigamente frequentavam uns rapazes que eles trabalhavam no movimento. Só que eles eram super gente boa. Ficavam, pagavam o tempo, ficavam ali de boa no Facebook e tal, tal. E chegou um cliente muito babaca querendo botar marra com meu colega. Eita. E o maluco, você sabe quem eu sou? A moleque que tava vendo, o meu colega tava, tipo, de frente pro cara. O maluco, você sabe quem eu sou, não sei o quê. E um dos moleques pegou e levantou da cadeira, tava com a arma. Caralho. Pô, cara, queria falar, você sabe quem eu sou? Não, mano. Não, eu sou o bandido que trabalha ali naquela esquina. Eu tô aqui de boa, isso aqui é o trabalho dele. Você não vai atrapalhar o trabalho dele, senão você vai mexer com o meu trabalho. E o cara saiu com o rabo entre as pernas. Não, não, não, senhor, não é aquele mesmo. Aquele, né, que é de Tchavano, né? Não, senhor, eu tava brincando com ele, ele era amigo. Estamos é brothers. Por isso que, cara, eu tenho uma regra, que eu sou legal com todo mundo, porque, não é nem intencionalmente, é que, mas no fundo, isso vai te dar umas vantagens. Tipo, eu consigo trocar dinheiro muito fácil, porque eu falo com todo mundo da região, então eu consigo, ó, opção de troco. Nego, tu quebra tá. Muito fácil. Tu vai lá na boca do teu bairro e tu pede trocado, o cara vai te dar. Eu consigo no jogo do bicho. Caralho. Lá, a loja pra mim acontece o contrário. Os cracudos vêm trazer o troco pra mim, porque eles ficam pedindo moedinha na rua, né? Aí geralmente vem com 5, 10 reais. Ah, anota aí. Eu, epa, agora. Pego, aí vem com aquele saco, vem com aquele saco de moeda, né, velho? É. É, o troco vem até mim. Tem a história da trouxinha de maconha, mas isso fica pro próximo turno. Quem agora? O Jafar, né? Jafar, vai aí. Rapaz, outra história de escola. Ah, teve uma da excursão, velho. Que excursão sempre tem da merda, né? Era, se eu não me engano, era pra um recital de piano lá. Com aquele maestro que tem um problema na mão. O Manetinha? Não, não era Maneta. É um que tem um problema que ele tem um problema na mão. Aí depois ele teve outro problema. Em resumo, acho que ele só consegue tocar lá com 3 dedos, algo assim. Ih, caraca. Porque ele virou maestro. Ele terminou que ele virou maestro, assim. Os dedos dele ficaram meio... Uma pergunta séria. Vocês já pensaram como é que ele se limpa? Nossa. Não, nem quero... Não, pensei nisso. Nem quero imaginar. E gostaria de terminar minha vida sem querer. Agora não vai ser mais possível. Muito não obrigada, Lucas. Não só quero entender. Continua, Jafar. É. E você sabe que quando você coloca criança em ônibus, é batata, velho. Tem sempre um que vomita. Tem sempre um que passa mal. Sim. E tem sempre um que quer usar o banheiro do ônibus. Pro número 2. É, sim, pro número 2, claro. E pra ficar aquela merda do banheiro lá fedendo, né? Aí você tem que ir na ida e a volta pro banheiro fedendo. Só que dessa vez, né, o motorista do ônibus, ele deixou a porcaria do banheiro trancado. Ah, porque não tá funcionando, não sei o que, blá blá blá blá blá blá. Não adiantou a gente conversar com ele. Só que aí os caras, o menino chega, tava roxo. Até eu que não ligo muito, fiquei com pena do menino. Até eu que não ligo muito, vulgo, o professor. É. Eu sei que quando eu pedi pra outro professor, ó, eu vou ficar aqui com ele. O menino saiu copicado, pulou banheiro. E correu pro banheiro, né? E aí eu falei pro outro professor, ó, vão na frente, vão arrumando os meninos aqui, vão ficar esperando. É, até o cagão aí, não falei essas palavras, claro, né? Tem que tratar as crianças com educação. Até ele conseguir sair do banheiro. 20 minutos depois, sai lá uma senhora, professor, oi, é que teve um probleminha. Como assim probleminha? Não, mas se preocupe não, que a gente já deu banho no menino. E que? Nossa, nossa! Explodiu em merda. Eu falei, como assim vocês deram banho no menino? Não, a gente deu as roupas pra ele também. Gente... Eu não sei que cargas d'água ele fez, que ele conseguiu sujar até a camisa. Gente, meu Deus. E assim a gente descobre que o menino era o maestro tentando se limpar. Nossa, então não é nada, né? Quando eu sentei, né? O menino sentou lá, todo desconfiado lá com as roupas aqui, maior do que ele, lógico, né? É. Não, não as roupas da escola, mas outra roupa lá que não tinha nada a ver, maior do que ele. Aí um dos alunos perguntou: professor, o que me aconteceu? Não, velho, é que meu aluno aí teve um probleminha assim. Ah, meu aluno aí deu uma explodida lá dentro do banheiro. É, não se preocupe, não, mas. Explodiu. Mas, é. Foi que nem aquela cena do. Eu não tô lembrado qual foi o filme que. Acho que não sei se é o Debi Lloyd, não tô lembrado, porra. Que é, Debi Lloyd. Cara, é, que o cara vai colocar o chocolate na bolsa e fica tudo cagado. Aí ele cagou até do teto! E pior é nada, cara. Quando eles voltaram, quando a gente voltou do ônibus, teve um que inventou que ele tinha sujado até a festa. Gente. Nossa! Isso me lembra aquele filme Para Maiores. Onde tem a cena que é com o Chris Pratt, que a mulher pede pra ele cagar nela. Ai, não, é, não, ele, não. Que ele come um monte de parada pra poder ir no banheiro tomar laxante. Aí, tipo, a mina. Algum tem uma discussão, ele vai atrás dela na rua, ele é atropelado, ele caga o carro. Para o carro, vira do carro. Que pariu. O carro bate nele e ele caga. Pela madrugada. Depois eu vou caçar essa cena e mando aqui o link. Aos interessados. Não, dispensa. Já me basta o sexo. Já me basta o sexo do queixo da descrição. Nossa. Mas agora a próxima é a tia da Lan, capitalista. Sou eu. É, então, burguesa safada. Eu sou burguesa, gente, pelo amor de Deus. Eu sou bem pobrinha. É, então, história. Vocês estavam falando de coisas de policial, eu lembrei de uma vez que eu quase fui assaltada lá na loja. É a história do dia que eu não fui assaltada. A Lan House estava cheia, todas as máquinas ocupadas e eu no balcão. E aí, em uma dessas máquinas, chamado Joaquim, muito provavelmente ele vai ouvir. Então, um beijo, Joaquim. Vocês vão entender porque eu estou mandando um beijo para ele. ele estava lá na máquina, entrou dois caras, capuz, mão dentro do bolso, no casaco. Já olhei eles entrando e falei: já era, perdi. Já me conformei. Aí eles entraram na loja, andaram pra lá, falaram comigo. Olharam a câmera, viram que tinha câmera. Aí quando eles foram até o fundo da loja, quando eles estavam voltando pra frente da loja, eles viram isso aqui. Atiraram o capuz, qual é, pretinho? E aí, tu tá aí? Que jogo é esse aí? Aí meio que ficaram meio desconfortáveis de assaltar, porque eles conheciam o Joaquim. Observando, falei, não acredito que isso vai acontecer. Aí eles foram, e me explica esse jogo aí, Joaquim tava jogando LOL, aí nem o Joaquim entendeu, eu falo, ué, isso aqui é LOL, velho, tem que falar. Aí eles foram, ficaram na frente da porta, eu acho que na hora que eles pararam na porta da loja, eles estavam pensando se eles iam assaltar ou não, eles ficaram um bom tempo parados lá, um olhando pra cara do outro, e foram embora. Aí quando eles foram embora, o Joaquim, caraca, mano, eu acho que eles não assaltaram aqui, porque eles me conhecem, cara. Eu não na loja, o quê? Então, esse foi o dia que o Joaquim... Beijo, Joaquim! Não perdemos nada para os assaltantes, porque ele era amigo dos marginais. Depois disso, ele ganhou um pacote de... Não ganhou nada, não ganhou nada, não. Agora ele vai ouvir, você vai dar ideia. Eu corto na edição. Muito obrigada. Vou deixar só um pico ele imaginar. Mas ele virou o super-herói da Lan House. Desse dia e é conhecido foto, como o Joaquim que salvou a gente dele, do assalto. A foto dele na parede, né, velho? A foto dele pode espantar, tipo, eu conheço esse cara, eu conheço o Maicão. Joaquim esteve aqui. Não, você, mas imagina, aqui. O cara vai assaltar. Pô, fala aí, mano, ei, tranquilo, passa a carteira. Pô, mas tu me conhece. Não, só fala pra eu dar a moral, né? Esquina ali eu te devolvo, cara, rapidão. Rapidão. Ficou todo mundo em estado de choque, assim, porque todo mundo viu que ia rolar um assalto. Aquele, né? Maravilhoso esse dia. Eu tava aceitando, né, velho? É, porra, e como é que o cara foi tentar explicar o que é LOL pro cara, né, velho? Não, ele nem, de repente nem queria ouvir. Ele só queria puxar um assunto pra dizer assim, entrou ali à toa, então, já que não vai assaltar. Ele puxou o assunto com o menino pra poder dizer que não entrou ali à toa. O que, que é LOL? Cada vitória no jogo é uma derrota na vida. Ou cada derrota na vida é mais derrota no jogo, né, velho? Eu falei isso porque eu sou jogador de LOL, velho. É triste. Eu comecei a jogar LOL. A galera tem uma... O Lucas não vai me deixar mentir. tem uma falsa ideia de que as pessoas que trabalham na Lan House podem jogar o dia inteiro. Mas não dá tempo. Eu não consigo tomar café da manhã, cara. Exato, não dá tempo. Então as pessoas pensam que eu sou uma super gamer. Eu tento, gente, de verdade, mas eu não dá tempo. Rola. Não tem como. Eu vou fazer um protesto aqui, porque eu ia cagar de tarde e não conseguia, porque o meu cara ficava reclamando que queria pro almoço. Eu não tinha tempo pra cagar. Eu tive que mudar os hábitos alimentares, não tinha tempo pra cagar. Isso tá muito errado. É isso aí, vida de tios da Lan. É. É complicado, gente. Aí a galera acha que eu jogo o dia inteiro, mas não dá tempo. Não tem pois como. É, né? Então eu não acabo entendendo nada. Entendeu? Eu peço com uma coisa ou outra do que os meninos gritam, porque o louzeiro grita, né? Com vontade, com força, e é isso. É isso que eu sei, que o pessoal grita. Só. Só uma perguntinha. O senhor Lucas estava falando que você era burguês. As suas máquinas aí são tem o quê? Uma RTX 250? O som do 150, ela senta. O som do 150, ela senta. O som do 150, ela senta. Então, não, ele tá falando que eu sou burguesa porque eu não sou funcionária, a loja é minha, entendeu? As máquinas são bem básicas, porque o que acontece? Meu marido é técnico. Uhum. Então, quando a gente abriu a loja, a gente foi comprando várias peças diferentes. Comprou um computador mais ou menos, ele dava upgrade. E fomos montando uma máquina por vez desse jeito. Não são máquinas caras. Mas ele tava falando que eu sou burguesa porque a loja é minha. Tá certo, né? Ô, menino Pet Shop, agora é com você. Ah, cara. Menino Pet Shop. Falando nisso, cara, não tem a ver com o tema, mas o David não entendeu que ele era, quem era ele no podcast. Não, eu vi, pô. Quando eu vi, eu falei, porra, o guitarra. É porque eu sou muito fã do Joe Satriani. Aquele lá que tu colocou é o Joe Satriani. Sou muito fã dele, cara. Eu sei quem é, porque ele te insome a live. Ah, sim, teu obrigado. Personagem. Valeu. Quem for ver esse episódio vai ver aí. Coisa linda. A nova capinha de verão. O meu é o Kevin Smith, o Jafar é o Jafar. Seria mais legal se tu colocasse a minha carinha lá, velho. Seria muito engraçado, velho. Mas ok. É. Me manda uma foto sua. Não. Só que vestido. Não, porra. É só colocar a minha carinha lá no lugar da cabeça do Jair do Pena e aí fechou. Vou fazer. David, mas vai. Conta aí, Pet. Cara, Shop, eu acho que... Só teve... Não teve tem muitas situações, assim, de... Ah, eu acho que tem uma aqui, mas não aconteceu comigo. Tava no meu setor desses dias, né? E tava... Nossa, tava um trabalho pra cacete lá, muito cachorro, tá colocando cachorro até no teto e aquela coisa... Fazendo linguiça pra fazer um salsicha pra caraca. Aí chegou, acho que dois chihuahua. Cara, eu não entendo por que tem gente que paga 3 mil reais num aquele chihuahua, na moral, velho. O bicho é feio, o bicho parece um gremlin. Como é que aquela porra vai pra expedição? É, pra exibição. Cara, eu tive um cachorro que era salsicha. Ele era cruza de nossa, chihuahua com vira-lata. Feio, cara, esse cachorro. Aí fui lá uns dois chihuahuas. Não, minto. Nossa, acho que como era assim? Era pitbull, se eu não me engano. A parada assim. A mãe morreu, né? Não tô zoando, não. Mano, gente, não é possível. Como é que aconteceu? A concepção deve ter sido linda. É uma aberração. Mano, só se o chihuahua for o chihuahua... É o Grêmio gigante. Deram comida... Imagina como que é um Grêmio. Eu não tô zoando, eu cara. Eu também acho, velho. Ele cruzou com o Grêmio. Cruzou com o Grêmio. Saiu essa aberração aí. Gente... Eu adorava ele. De Deus. Aí, né, eram dois cachorros de exibição, de feira, os caras eram quatro. Aí a gente, tudo tão automático, aí o outro camarada lá que trabalha junto comigo, ele pegou, não, tem que fazer uma tosa aí, tosa higiênica, os caras, tá. Ele no automático dele foi lá e passou a lâmina lá na parte, não era pra ter passado, tá ligado? A gente cortou um pelinho lá do... Eita, Liri. Não, cortou o cachorro, Michael. Tu usou uma parte que não era pra ter tosado. Aí ficou com um buracão atrás do... Caraca. Do lado de trás. Aí a dona lá do pet shop de trabalho. Nossa, cara, não acredito que você fez isso, mano. O cara vai matar a gente. Aí todo mundo na tensão, né? Tu vai falar, né? Mas... os dois donos não queriam nem falar, velho. Ele, a gente não vai cobrar, não, então pode ir lá. Não, ele, o cara acabou que o cara nem ficou puto, tá ligado? O cara ficou, tá tranquilo. Né? O cara gostou, o cara olhou, tá bonito, era isso que eu queria. Esse buracão no rabo do meu cachorro, tudo bem. Ok. Ok. Mas ele entrega sem a cauda do cachorro. Não, por isso. Mano, é por isso que eu não trabalho. Não, gente. É por isso que eu não trabalho com tosa, porque eu sou muito desastrado, tá ligado? Deus me livre, se eu pego um cachorro que se mexe pra caramba e passo uma lâmina dessa, eu corto o cachorro no meio, cara. Sim. Deixa eu fazer a pergunta. Sim, a curiosidade que eu tenho. É normal quando as pessoas levam um cachorro assim, pet shop, e quando o cachorro é um pouco mais bravo, ou muito grande, dá algum remedinho, alguma coisa pra eles acalmarem? Ou isso é mito? Cara, a gente não faz isso não, velho. Não. A gente não pode falar, a gente não pode remediar. Inclusive, eu sou meio contra disso, porque, tipo assim, tem certos pet shops aqui, desviando um pouco da sua, mas tem... Denúncia! Corta pra mim! Eu não vou citar nomes, entendeu? Mas eu já ouvi falar que teve pet shops que deram sedativo pro cachorro quando é bravo, tá ligado? Gente. É complicado, porque você dá sedativo pra um cachorro que você não sabe a procedência, se ele tem problema com remédio, tá ligado? Pode ser que dê um infarto no cachorro, já era. Não sabe a procedência. Só se ele tá numa rehab, né? They tried to make me go to rehab, I said no. Né? Coitado. Né? Mas... o cachorro da Amy House. Tadinho. Eu também acho errado. Então nesses casos a gente mete a mordaça ou a focinheira, cara. E a gente faz o que a gente pode. E se não der, a gente entrega pro dono. Fala, olha, infelizmente não dá, seu cachorro tá muito bravo. Pelo menos no onde eu trabalho é ali assim, velho. Então a gente faz exatamente bem. Eu queria poder fazer isso com os meus clientes. Olha, não dá, seu idoso tá muito bravo. Pô, seu tio vem aqui, não sabe assim. Não tem condição de atender ele. Seu tio quer baixar aqui um vídeo do X-Vídeo, não dá certo. Isso já aconteceu, não comigo, com meu colega. Tipo assim, tem dois andares. Agora, as máquinas estão lá no andar de cima. Nos dois andares. Mas antigamente, quase ninguém usava o segundo andar. Era tudo no andar de baixo. Aí meu colega foi, 7:00 PM, eita, só tinha um cara lá em cima. Aí meu colega foi fazer alguma coisa que ele passou e viu na tela o vídeo rolando, né? A diversão. Ó, meu colega, meu amigo. Vamos fechar ambiente familiar, né? Por algum motivo o cara conseguiu burlar o caralho, botão. Caralho, velho, gente, o cara é uma loucura, né? O cara é hack. Não, aí meu colega foi, falou. Cara... Aí passou um troço, meu colega teve que fazer alguma coisa de novo lá em cima e o cara tava. Meu colega expulsou o maluco. E o cara ainda foi pagar o tempo, meu colega foi meio que pegar o dinheiro. Nossa, já aconteceu uma coisa parecida aqui. Só que aqui na minha loja é bem pequena. A gente tem só 7 máquinas. E é um bem pequenininho. Eu falo que é aconchegante, né? É como se fosse um cyber café, né? Isso, bem aconchegante. É um inferno. Mas não tem é café. Bem pequenininho. Aí aquele cheiro de macho suado no ar, as crianças gritando, aquele clima bom de Lan House. Raiz, Lan House raiz antiga. É melhor que o cheiro de idoso hipoglógico que eu tenho que escutar. Ah, não sei o que é melhor. É tenso. Aí a Lan House cheia. Veio um cara, fez cadastro, eu nunca tinha visto esse cara na minha vida inteira. Ele chegou lá, fez o cadastro e entrou. E ele ficou sentado numa máquina que ele tava de costas pra máquina do... onde meu marido tava no dia, ele tava lá, tava jogando. Aí, meu marido não viu, tava jogando LOL, como sempre, quando ele bota o pé na Lan House. E aí eu olhei, porque assim, no meu sistema que eu uso, Não dá pra ver exatamente o que a pessoa está fazendo, mas aparece assim, o nome dela e o site que ela tá acessando. E aí tava lá o nome, tipo... aí tinha um nome, tipo, Xoxota, não sei o que lá. Aí eu fiquei assim, mano, não é possível. Mas eu não estava vendo o que ele estava vendo, então poderia ser ela. Até ser uma piadinha e não ter nada de explícito. Aí eu disfarçadamente levantei e fui no banheiro pra ver. E ele realmente estava vendo pornô. Eu falei, mano, não é possível que a pessoa não tenha o mínimo do senso de convivência e sociedade. Aí eu catuquei meu marido e falei assim, cara, já que você tá aqui, vê se você impõe um respeito maior, porque se eu falar, capaz dele querer tirar onda com a minha cara. Aí ele viu e levantou e falou, ué, meu irmão, não pode não, não pode ver isso aqui não, porque aqui vem criança, aqui vem idoso, não sei o que. Aí o cara falou, tá bom, beleza, não brigou, não fez nada. Aí eu sentei no servidor, meu marido voltou a jogar, e ele sentou na máquina dele de novo. Entrou no pornô de novo. Ele entrou de novo e eu vi pelo nome da Xoxota de. Falei, mano, não é possível. Aí fui eu que levantei. Igual um diabo. Falei, querido, olha só, deixa eu te explicar. Aí dei um sermão nele de meia hora e ele me peitou, né? Ele não peitou meu marido, mas ele me peitou como eu achei que ele ia fazer. Ah, mas eu estou pagando, não sei o quê. E onde que tá dizendo que é proibido? É o. Do básico você viver em sociedade, você saber que você não pode ver filme pornô na frente de criança, né, querido? Tem que botar uma placa? Loucura. Aí ele foi embora, é tipo, ele, nessa história ele deve ter gastado uns 20 minutos no máximo, né? Ah, então eu vou querer meu dinheiro de volta. Falei, pois eu vou te dar o seu dinheiro de volta inteiro, nem vou cobrar os 40 minutos. E está banido, dei logo ban. Sempre. Toma aí. Cara, eu adoro banir. É legal, né? É legal o medo que causa também, né? É muito. Sim, a sensação de poder época, que te vem quando na você minha época de nunca não tinha mais de volta não, aqui. Não tinha ban? Bane. Rapaz, eu nunca, cara, nunca vivenciei negócio de ban, não. Até porque eu não apontava. Sou... É maravilhoso. As crianças começam a brigar, já ficou, vou banir todo mundo. Aí quer me explicar? Ah, tô brigando pra ele. Não quero saber. Vai rodar todo mundo. Aí fica aquele silêncio. Uma delícia. Reinicia a máquina, né? Xadalan. Eu tenho uma dúvida muito grande pra você. Gorjeta, como é que funciona aí, caixinha? Aqui, então, como a gente não tem funcionário, vem entrar no caixa, porque o dinheiro do caixa é meu, eu lanço como serviço. Ah, é, porque não tem funcionário, é só eu. Era eu e meu marido, e agora meu marido, início de janeiro, ele começou a trabalhar fora, então eu tô tocando sozinha. Aí, porque fica tudo pra gente, não tem funcionário, entendeu? Fica tudo pra gente, não tem funcionário, entendeu? Putz, a minha lá a gente separa, só que meio que eu sou o que mais ganha gorjeta por causa do meu horário. Ah, sim. Vou te falar. Mas aí vocês fazem juntam tudo e dividem igual ou não? Cada um por si. Ah, sim. Teve uma vez que eu fui pra casa com R$110 de caixinha. Ah, que delícia. Adivinha por quê? Por quê? Tinha uma senhora que ela tava escrevendo uma carta que era pra mandar pra algum lugar. Aí ela ficou um dia, uns 4 dias lá, que ela ia cedo, então sabia escrever e meio que ditava. Mas, pô, eu combinava com ela. Vem quando tiver 2 atendentes, que eu consigo fazer, porque na época eram 3, então, tipo assim, eu digitei pra ela, numa boa. Aí teve ela, ah, quanto deu? Ah, deu 40, número de páginas lá. Tá bom. Ela pagou a digitação, aí voltou. Segura aqui pra mim. Aí, segurei as impressões, ela voltou. No que ela voltou aqui pra você. Eu olhei, não, mas isso é muito. Não, pelo seu serviço. Ai, meu Deus. R$90. Aí depois eu atendi um outro senhor. Que eu escaneei uma parada pra ele, o cara me deu 20 contas de caixinha. É, tem umas loucuras assim mesmo. Tipo, eu, geralmente no meu Twitter, que foi onde você me conheceu, eu gosto muito de reclamar das coisas absurdas que acontecem. E esses dias eu me atentei a isso. Às vezes a pessoa... chega lá com um problemão, a gente tá com paciência, consegue resolver, a pessoa paga o dobro, paga o triplo. Não, você conseguiu resolver meu problema, toma aí. Isso é legal também de pontuar que acontece, tá? A gente não é só sofrimento. Uhum. Mas também tem aquelas pessoas que você para paralelo, acho que você não fez nada. Teve um cara que eu atendi, não, porque eu perdi meu Rio Card, porque eu queria pedir um novo. Aí eu fui lá, fiz o cadastro no sistema da Rio Card, descobri que o cara não tinha pago um negócio de um outro cartão, aí não podia pedir até fazer um negócio. Aí eu gerei o boleto pra ele poder pagar, pra poder liberar pra ele pedir um novo. Ah, deu X valor. Aí o cara, ué, mas você não fez nada, não conseguiu o cartão novo? Nossa, dá um ódio, né? Porra, você quer matar a pessoa. Caralho. É isso mesmo. Acontece muito isso lá na loja com um trabalho escolar. Escola, perto da lá. Aí o pessoal vem, quanto que é pra fazer trabalho? Eu já... Caro, tipo, aqui pro bar, caro. Eu cobro a partir de R$10, mais o valor das impressões, né? Que eu não sei quanto vai ser. E as pessoas acham super caro, e aí eu falo, ótimo que você acha. A minha intenção é que a pessoa sente e faça o próprio trabalho. E não me enche a porra do saco. Aí a pessoa fala, ah, mas é só copiar da internet. Eu falei, então coloca R$2, que é uma hora, e copia da internet, meu amor. A pessoa não sabe fazer. É porque tu vai ter que iniciar, tu vai ter que fazer do... Vai ser, tu vai ter que fazer tudo, né? E a melhor parte... E aí a pessoa cobra que ela pode não pagar pra eu fazer, e ela mesma faz. E ela tem total consciência que ela não sabe usar. Mesmo assim, ela coloca o tempo. Isso deve acontecer com você também, Lucas. Ela senta no computador e me pergunta tudo o que tem que fazer. Eu falei, ué, então por que eu não faço? Eu tenho ódio disso. Pra mim, eu tenho vontade, né, de matar a pessoa quando ela faz isso. Eu falo que não sei. Eu falo, não sei não, deixa se ferrar. Cara, eu tenho vontade. Porque não é um absurdo? A pessoa fica e me chama de 5. Esses dias o menino me chamou porque eu não sabia jogar GTA. Fiquei, amiguinho. Tem tanto jogo aí. Você quer jogar um jogo que você não sabe? É do GTA San Andreas? É, offline. Tem folha de matéria. Entrego, beleza. Mas a pessoa tem, no mínimo, saber clicar. O básico, né? Tia, como é que faz essa missão aqui pra entregar maconha? Eles acham que a gente sabe todos os macetes de cabeça. Ei, como é que tá o macete lá? De vida infinita? Eu fico, amigo, eu não sei. Ressonha é clássico, só vou dizer isso. Ressonha é macete clássico. Mas aí, tipo, pra eu, como não sei, eu não sei nenhum, eu tenho a folha e falo, ó, não sei, toma a folha. Ou então eu falo assim, meu amor, você tá com o computador com internet na tua mão. Dá o tab aí e pesquisa, bebê. Acho que até a hora o povo me pergunta, fica o computador aí com a hora aí, bebê. É muito engraçado, pô. E sabe usar. É, pessoas ficaram mais burras com o tempo, virou idiocracia. É. Mas eu tenho uma história pra contar, o Jafar, se quiser se manifestar. É que a gente gravou um episódio proibidão há um tempo atrás, que eu perdi o arquivo de HD, que eu não sei se já aconteceu com você aí, é porque no meu trabalho, eu trabalho lá pro centro. E querendo ou não, no centro do Rio tem muitas moças que trabalham com... Era essa história que eu queria que tu falasse. Moça entre aspas. Não, vamos respeitar, a medida da visibilidade trans foi ontem, vamos respeitar. Enfim, elas trabalham com o corpo. Uhum. E volta e meia vem uma lá pra poder cadastrar os sites. Uhum. Só que é a gente que faz o cadastro. Uhum. E teve uma lá que ela chegou com um boleto uma vez. E por algum motivo deu erro, nem enviou o boleto, só que o boleto só valia uma vez, você não podia gerar de novo. Aí ela, você vai ter que cadastrar de novo, então não, tudo bem, eu faço cadastro. Eu achei que já ia ter alguma base no site, só que eu não tinha uma base, eu tinha que fazer do zero. Aí tô lá, nome de trabalho da pessoa, nome de guerra. Aí você tem que fazer as perguntas. Então, inversão, você faz? Que maravilha! Não, fala. Beijo grego, sim. Não, BDSM, sim. Aí você tem que preencher no questionário. Anal giratório. E eu olhando assim, eu não tô fazendo isso. E eu, cara, o pior é, foi ter que colocar o, tipo, um objetivo de currículo. Nossa. Que delícia que isso. O que você faz? Eu faço um boquete invertido. Tinha uma parada assim, mas aí na hora eu tive que colocar, não. Meio grego. Anel giratório. Aí na hora eu tive que colocar na ficha assim, não, porque você pode me encontrar também no UX vídeo. Meu Deus. Hashtag famosa. Tinha o link pro vídeo dela. Hashtag famosa, né? Eu quero saber como é que essa mulher te pagou, viu? Com R$5. R$5. Na hora de colocar as fotos, ela separou, aí chegou uma senhorinha que sempre ia lá. Ai, gente. Essa senhorinha só é de manhã e ela é maior que a senhorinha Carola. Ela foi e eu tentando esconder a tela com o meu corpo. E o arquivo não subia. E eu, não, tudo bem, meu parceiro, tudo bem. Veio tarde hoje? Na cabeça, veio tarde hoje. Cara, a situação tava só no frio. Aí eu consegui terminar de fazer o cadastro. Só que volta, teve uma vez que meu colega fez isso. Aí ele, gente, eu fiquei com uma dúvida. Eu tava no almoço. Ah, você pode, não, tô indo na hora de almoço, mas meu colega pode fazer. Aí meu colega fez o cadastro. Aí quando eu voltei, meu colega, Lucas, posso te fazer uma pergunta? Tá, pode. O que é beijo grego, cara? Beijo grego, beijo grego, meu amigo. É você dar um beijo no grego. Aí. Quando dois gregos se amam muito. É. Aí então é o famoso beijo grego. Cara, o pior é que, tipo assim, tava eu, o meu outro colega e mais umas duas pessoas lá que a gente caiu no riso quando ele perguntou isso. Mas, mãe, gente, eu não sei o que é isso. Eu tive que explicar pra ele que era. Aqui, na dúvida, né? Melhor perguntar. Ou contratar a moça que ofereceu. É. Não. Eu tô falando pra ele. Aí. Cara, semana retrasada, chegou a moça lá. Ela não, pra enviar. Ela costuma enviar o arquivo pra imprimir lá, né? Boleto de aluguel. Aí ela, não, porque é maricona, você tem que fazer o que pra conseguir? Você vai levar ela pro bar, vai deixar ela cheia de cerveja. Sendo que. Você já viu o canal da Lana Almeida? Oi, gente, aqui é a Lana Almeida. Não, a gíria que ela usa quando uma. Ah, sim, sim, sim. Maricona. Quando ela falou sim. Aquilo. Eu segurando o riso. Falando no telefone, eu segurando o riso. Porque ela tá falando que ia pegar o maluco no bar, eu segurando o riso pra caraca. Não. Que o maluco é aquela linguagem que caiu no Enem ali. Os travestis. Sim. E aí, Amapô? Gente, eu tô naquele velho, eu não vou rir. Eu consegui não rir, eu ri depois. Ela saiu, eu comecei a rir, cara. Cara, se você entender isso que ela falou, você ia estar rindo junto comigo. Ô, professor, tem mais alguma história aí? Ah, sim, claro. Eu tenho um ano, tipo Batman ano 1, né? Meu primeiro ano como professor. Eu entrei no meio do ano. E entrei num colégio do subúrbio, onde já tinham passado dois estagiários que não aguentaram e saíram. E eu, recém saído da faculdade, né? Cheio de aí, sonhos, esperanças. Pois é. Foram destruídos no primeiro dia de aula. Mas antes disso, a diretora, né, sentou comigo e falou, olha, eu queria lhe dar uma turma melhor, mas infelizmente você vai pegar a pior turma do colégio, mas não se preocupe. Eu vou lhe ajudar. Eu vou fazer tudo que for ao meu alcance para lhe ajudar. Eu vou te dar Mas em compensação, você vai fazer um favor para mim. Eu quero. Ó, ela falou nesses termos. Eu quero que você aprove todos esses delinquentes. Não importa o que você vai fazer, eu quero que você aprove todos esses delinquentes. Eu não quero mais esses delinquentes no meu colégio. Meu Deus. E o pior não é nada, pior que o professor de professor, tanto de estado como município, assim que ele entra, né, ele tem durante 2 anos está em estágio probatório, ou seja, o diretor no final do ano faz uma carta, um termo explicando se a pessoa foi bem ou mal. E se você foi mal, você corre o risco de você, né, nem continuar no outro próximo ano. Tem gente que depende desse negócio, né? Não, é obrigatório. Ah, com certeza. É obrigatório. E aí eu tive que fazer isso. Eu. Sorte até que eu dei sorte, né? Foi uma merda, foi horrível. Eu fiquei sem voz umas 2 ou 3 vezes. Mas, como era o quinto ano, era o último ano deles, teve até uma. Não digo uma formatura, né? Mas aí eu cheguei, olha. Foi uma honra trabalhar com vocês e não sei o que, e eu quero que vocês sejam felizes, não sei o que. Uma das professoras ficou olhando pra minha cara assim. Aí quando acabou, né, todo mundo, os meninos chegaram, choraram, né, se emocionaram. Aí a professora que tava do meu lado falou assim, poxa, mas você é muito cara, você é muito cínico, como você falou uma coisa dessa? Falciane. É, cara, colégio tem que ser. É, pois é, mas, ah, que nada. Veja pelo lado bom, nunca mais vou ver eles na minha vida. Mentira, velho. Vez ou outra eu vejo um ex-aluno e eu vejo quão velho eu tô ficando, velho. Porque você vê um adulto e fala, professor, eu fui seu aluno quando eu era pequeno. Caramba. Aí você vê um cara barbudo, né? Quando eu era pequeno. Não tô tão velho assim, eu acho. Ah, não, cara. 5 anos de 15 anos de diferença não é velho, não. Pois é, velho. Eu só tenho aula há 15 anos, velho. Tá certo. Ah, mas é uma profissão muito bonita. Mas assim, uma perguntinha. Muito valorizada. Uma perguntinha. Como é que você aprovou? Qual foi o teu método pra aprovar esse camarada? Ninguém precisa saber disso. Já faz, não precisa perder emprego. Segue a gravação. Olha, muito bem. Eu fiz as não, provas. Não, ele pode mutar. Eu edito isso. Muta aí. Como eu não uso o meu nome oficial, você tem que cortar a parte que eu falo meu nome, é melhor. Eu vou censurar e vou deixar alguma música tocando. É. Acontece o seguinte, cara, foi todo um trabalho, né? Teve aluno que eu tive que alfabetizar porque ele não sabia ler, teve aluno que não sabia fazer conta de mais e de menos. Enfim, tinha aluno que sabia, já tinha passado várias vezes pelas mesmas séries e sabia o assunto todo, mas que faltava muito. Enfim, cada caso foi um caso, velho. Eu tive que dar meus pulos, eu fiz o melhor possível. Claro, né? Teve alunos que realmente, como faltava muito, ficaram abaixo da média, mas, né? Enfim, a diretora pediu, e se eu não fizesse isso, eu colocava o meu emprego em risco, né? Uhum. E nesses 2 anos eu tive que fazer tudo que a diretora pediu. E é isso. Já fala no 1, já faz desistindo do Paulo Freire. É, pois é. Ele olhando pro Paulo Freire triste. Cara, é engraçado você falar isso, porque no final do ano, velho, a gente encontrou um velhinho, velho, que era a cara do Paulo Freire, velho, sabe? Um velhinho assim. E a gente pegou e tirou foto, velho. Era muito zoeira também, velho. Caramba. Eu não sei como meus colegas me aguentavam, velho. E você chorou, né? Eu errei, mestre, eu errei. Não, a gente ficou sério, só pediu, posso tirar uma foto com você? Ele não fez. O papagaio, senão o velho ia achar estranho, afinal o velho era um estranho. Mas o cara era a cara do Paulo Freire, velho. Vocês sabem que vai ter Paulo Freire na capa do podcast, né? Vai ter alguém abraçando o Paulo Freire com a cara do Jafar. Tipo isso, né, velho? Então, galerinha, a gente já tá batendo 1 hora de podcast, eu quero editar, eu quero ver se ele lança amanhã. Tá na hora de fazer a despedida. É hora de... Shazam. É hora de dizer tchau. É, hora de dizer tchau. Então, vamos começar primeiro a nossa convidada, fazer o seu jabá aí. Tia okay. Dalan, se despeça, por favor. Então, gente, foi muito legal, eu nunca tinha feito isso. Perdi minha virgindade. Foi muito feliz, foi muito agradável, muito obrigada. Caraca, isso pegou muito pesado, mas ok. Não, mãe. E é isso, foi muito legal, adorei. Queria falar o que frequenta a Lan House. Quando vocês forem lá imprimir qualquer coisa que seja, é muito importante que vocês saibam o que é essa coisa, galera. Eu sempre conto isso pra todo mundo. Por favor, se você quer imprimir um boleto, você tem que dizer pra gente qual é, senão não tem como a gente saber, tá? E a porra da linha que começa com 8460 de código, não dá pra gerar boleto. Por favor, também, quando a empresa digitável, não dá pra gerar boleto com essa linha digitável, tá, bebês? É isso e, ó, muito obrigada, adorei. Beijos. Senhor David Alexandre, se despeça. É, nem o que eu posso dizer, né? Falou aí, gurizada, um abraço do índio. Tem alguém fazendo tatuagem enquanto a gente tá gravando? Não. É. Eu também tô ouvindo. O quê? Não. É. Será que é o meu áudio? Não sei. É o meu áudio? Sei lá, mano. É. Tatuador misterioso. O fantasma do tatuador. Mas é isso aí, galera. Vá, falou aí. Um abraço aqui do amigo índio do Amazonas. E até a próxima, né? Peraí. Aqui é volta. David quer falar. Volta, mano. Não, não, eu só queria agradecer a participação da nossa amiga aí. Venha mais vezes. Se quiser fazer parte do nosso grupinho aí, pode. Ah, me chamem que eu adorei. Podem me chamar. É nóis. Ah. Tá em estado de probatório, hein? Tá em estado de probatório. Não. Eu lembrei de uma coisa, velho. Não tem muito a ver com... Deveria ser o fim do podcast, mas eu lembrei que uma vez uns colegas meus, no começo da Lan House, né? A gente poderia colocar nickname em vez de nome. E aí, o cara da Lan House, vem cá, quem é o Língua e o Pegaman? Aí eu pergunto, alguém já colocou o nick assim, tão escroto assim, Lan House? Não. Aqui no Rio não tem nada não. Cara, eu vou falar pra vocês sobre um apelo a fazer. Antigamente, porque eu já tenho 28 anos de idade, então eu passei a minha adolescência em outras lan houses. A gente era muito mais criativo com o nick. Hoje em dia as crianças botam o próprio nome como nick. Sim, verdade. É o fim. Fico muito chateado com isso. Meu nick na época era Robertinho de Caxias. Nossa, que genial. Tocava Tecnobrega esse cara? Era o Stang do David. Ele tocava Tecnobrega pra lutar. Isso mesmo. Mas falou aí, grisada. Agora eu vou ter que pegar o Jotaro, o Stang do Jotaro, e colocar ele com o tecladinho, Cássio. Que merda. Vai lá, Japão. Vai lá. Não, então, crianças, não usem drogas. É isso aí. Caraca. Mas se usar, siga o lema do ProErd, que é use drogas com moderação. Que no aviso ali tá com moderação, tá dizendo nada pra não usar, tá, gente? Ah, tá, então menos mal. Menos mal. Arrasou. Não. Agora, eu esqueci só de falar que a minha lan house é assombrada, porque eu vou abrir e tem barulhos e coisas arrastando. Caralho. Inclusive, nossa, uma vez chegou um garoto lá, que era meu parça, e foi meio que assim... Eu e ele conversando lá embaixo, escuto uma cadeira arrastando. Ué, quem tá lá em cima? Cara, você é o primeiro cliente. E a gente vai ver meio que barulho de coisa arrastando e não tinha nada, não tinha ninguém. Num lugar. Eita! Mas é isso aí. Tem que usar limpeza energética. Se for fazer limpeza, não precisa ser bonito. E é isso aí, a gente teve o merchan da nossa querida. A participação e o merchan da nossa querida tia da Lan. Teve o David, que a gente descobriu que tem um stand que toca Tecnobrega. Tem o Jafar, o professor que traiu o Paulo Freire. Eu posso fazer um mexer então? Faz, centro de macumba de novo, vai. Não, pior não é nada, velho. Procure na internet, né? Aritana de Oxóssi. É só isso. Cara, o que, menino? Coloca no link aí. Aritana de Oxóssi. Coloca manda o link aí. YouTube. Não, vai no YouTube e procura Aritana de Oxóssi. Ele tem um programa de televisão. Pela madrugada. Depois me diga o que acha. Então agora eu já sei que eu vou ver nas férias e vamos lá. Eu sou o Lucas Joesta, eu sou o host dessa bagaça. E esse foi o nosso programa para poder falar sobre experiências de trabalho. Trabalhar não enobrece o homem. E vamos lá, você acompanha o Rota de Fuga no Twitter, que é @rota_fuga. Está o e-mail, que é rotadefuga@gmail.com. Tem o WhatsApp do Jafar, que é... Brincadeira. Brincadeira que é um homem casado, mas... o nosso Twitter tá com uma capa nova de verão, tá com tudo de verão, porque vai sair programação, porque eu tô de férias. Então vai ter conteúdo especial, vai começar a sair post agora. Aí, vale a pena dar uma acompanhada. Comenta aí embaixo. E aí, tia da Lan tá estado provatório. Vocês querem ela participando? Rapaz, eu quero. Não. Eu quero. Venha mais vezes. É isso aí, galerinha. Tamo encerrando por hoje. Então, galerinha, fiquem aí com o funk do ProErd e Pet Shop Boys. Até mais. Oh. É um programa, ProErd é a solução. de asas.